A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa noite, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. E sejam bem-vindos a mais um programa, A Escola e o Meio, uma produção do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa noite, locutores. Boa noite. Who I was last night. It's just something about you. You just made me feel. Was it good for you? Oh, babe. Now I don't know what you did when you did what you did, but you did it, girl. See, normally I don't stutter, but you do it to me. Suicide. Wishing on a shooting star. Say a prayer for me and hope it comes true. Oh, oh, oh, oh. Ah, yeah. From a phone out the window, there's no prayer in me. Those days are through. Those days are over, baby. Oh, oh, oh. Some more. Ooh. Sweet, sticky, thick, and pretty. Boa noite a todos os ouvintes. Estamos aqui mais uma vez, mais uma semana, para a habitual rúbrica das músicas. Desde já vou já apresentar a música que acabámos de ouvir, chamada After Last Night, ou seja, depois da noite passada. Esta música é uma das mais recentes, do álbum mais recente do Bruno Mars. Portanto, vamos falar do Bruno Mars esta semana. Esta música é do álbum Silk Sonic, que está em colaboração com o Anderson Paak. Não, não sei bem como dizer o nome dele. Eu gosto bastante desse artista. Ele é bastante criativo nas músicas que faz. É uma música mais R&B, mais soul. É bem mais animada, acho eu, do que as que normalmente estamos habituados a ouvir da parte do Bruno. Mesmo assim, temos aquela essência romântica que temos em todas as músicas do Bruno Mars, com, pronto, a tal festividade, talvez, do Anderson .Paak. Tenho aqui convidados diferentes, companheiros de rúbrica diferentes, dado que Sebastião, o Martim e todos os outros que costumavam aparecer decidiram baldar-se, vou dizer mesmo, baldaram-se. Tenho aqui a Beatriz, diz olá, Beatriz. Olá. E tenho aqui a Mafalda. Boa noite. A Mafalda está-se a estrear aqui na nossa rúbrica. Sim, e com um cantor que eu não ouço assim tanto, com força. Mas ela conhece, isso acho que está tudo bem. A Bia, se não estou no erro, conhece esta música. O que é que tens a dizer da música? Brevemente. Então, eu gosto da música, já acompanho o percurso do cantor há algum tempo. Obviamente não sou mega obcecada com ele, mas gosto da voz dele e gosto de algumas músicas. Quanto à música, gosto também. Acho que o instrumental é a minha parte preferida. A voz do Bruno também é bastante suave e melódica, portanto também é algo que ajuda. Portanto, é, gostei da música. Bem, eu ouço Bruno Mars desde muito pequeno, vou aqui admitir. Quando eu era mais novo, era o meu artista favorito. E eu, pá, eu estava sempre a ouvir Bruno Mars, então ele faz um bocadinho parte da minha infância. É engraçado que desde que eu era mais novo até agora, ele manteve mais ou menos a sua essência. E cada música que sai dele fica toda famosa, acho eu. Ele vai, sempre que vai lançando, as músicas dele rebentam e passam na rádio. Pronto, a música que vamos ouvir a seguir chama-se Just The Way You Are. Essa eu conheço. Perfeito. É das mais antigas e é, pronto, é daquelas músicas mais, se calhar, tristes, mais emotivas. Mas esta aqui não é tanto, é uma típica balada romântica. Pronto, o Bruno Mars vai lá com a sua voz suave. É uma música, pronto, mais suave. E nessa música fala-se da beleza e a singularidade de alguém do que o Bruno Mars está a falar. Mafalda, queres dizer alguma coisa a extra da música? Olha, porque esta é praticamente as únicas músicas dele que eu aprecio e que eu ouço realmente com alguma motivação, porque ao contrário de vós e da maioria das pessoas, eu tenho uma opinião diferente. Eu acho as músicas do Bruno Mars um bocadinho monótonas. Nós não julgamos aqui, nós não julgamos. Não, de todo. E por isso é que não ouço muito, sinceramente acho que é quase tudo o mesmo e... Sim, eu as antigas músicas... consigo concordar contigo. Eu também não gosto muito das mais lamechas, eu diria. Ok. Eu gosto mais das mais recentes. Sim, acho que às vezes ele adota um tom, não sendo monocórdico, um bocadinho monocórdico. Uhum. Portanto, esta é basicamente aquela que eu gosto e ouço. Mas pronto, também não julgo quem gosta. Claro. A terceira música que vamos falar é Grenade. Mais uma vez, eu decidi trazer três músicas daquelas mais, se calhar, das mais antigas e se calhar também mais tristes, vou dizer assim, porque elas acabam por ser as favoritas de muitas pessoas. Esta música é completamente emotiva. Mais uma vez Bruno fala sobre o amor, sobre devoção, peço desculpa. E ele usa o termo, ele fala da granada, ou seja, ele diz catch a grenade, que é pegar uma granada, apanhar uma granada, que é dizer o quão longe ele chegaria para mostrar o seu amor. Ele chegaria a pegar numa granada, pronto, poderia arrebentar, só pelo amor que ele sente pela pessoa, que ele não diz quem é. Após isso, vamos ouvir Locked Out of Heaven, que também é das mais antigas. É uma mistura de pop e se calhar também rock. Esta aqui se calhar também não é tão triste, mas a letra em si, a melodia é animada, mas a letra acho que é semi-emotiva, acho eu. Esta música tem umas letras que falam mais sobre desejo ardente e paixão, e tanto que o seu título Locked Out of Heaven, que é trancado fora do céu, pronto, não tem acesso ao céu, é se calhar também a demonstrar um pouco de frustração dele, da parte dele, uma frustração amorosa, claro. Por último, eu decidi escolher uma música mais animada, também semi-recente, não é das mais recentes, mas na altura que saiu, eu gostei bastante e é bem mais, se calhar, o meu estilo. Chama-se Finesse. Finesse é uma colaboração, se calhar um bocadinho mais, que não se estava à espera. Porque o Bruno Mars, se calhar, música, que era conhecido pelas suas músicas mais monótonas, e de repente com a Cardi B, que é um rap e se calhar umas músicas tão mais animadas. Mas eu vou dizer que ficou bem, porque é uma música, é um groove, e que relembra muito os anos 90, é um retro. E depois temos os vocais do Bruno Mars com o rap da, e com se calhar o groove mesmo da Cardi B. Eu acho que fica uma combinação tão interessante, e eu acho que fica mesmo na cabeça. É algo que nós ouvimos e dá-nos vontade de dançar. É o que eu sinto quando ouço esta música. Portanto, eu acho que é isto. Escolhemos aqui o Bruno Mars porque desde já nunca tínhamos falado dele, e eu acho que com o tempo ele tem se calhar ficado menos conhecido com as suas músicas recentes. As músicas antigas têm continuado, mas as músicas recentes têm se calhar ficado um bocadinho mais esquecidas. E eu acho que, sendo um artista tão bom e sendo ele tão capaz de criar músicas de diversos géneros musicais, ele realmente explora um bocadinho de vários estilos. Eu acho que é digno de se vir aqui falar, claro. E pronto, eu acho que é importante sempre mostrar-vos diferentes estilos de músicas. Eu acho que esta semana é isso. Agradeço a participação aqui dos meus colegas. E pronto, até para a semana. Obrigado. Like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know. When I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay, I say, when I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're I could kiss them all day if she'd let me. Her laugh, she hates, but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, I never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll stay. And I see you. Vamos a uma lição sobre piano? Vamos lá. A Ana Ribeiro vai falar agora sobre a constituição do piano. Como já tinha anunciado, hoje vou começar a falar de como é constituído o piano. Então, um piano comum tem geralmente 88 notas musicais, bem como Dó, Sol, Fá, Si, Ré, Mi, Lá, sustenidos e bemóis. Existem também pianos com 97 notas musicais. Para quem não sabe, o piano é um instrumento de cordas. Alguns dão para ouvir e ver os martelos que tocam nas cordas quando se toca nas teclas. Normalmente, o piano é de madeira, exceto os que são elétricos, claro. No próximo programa vou-vos falar sobre os tipos de piano que existem. Na senda da saga da escritora Freida McFadden, Matilde sugere-nos hoje a leitura do livro O Segredo da Criada, uma continuação do romance A Criada, apresentado no último programa. A frase misterioso, intenso e viciante, como um verdadeiro thriller deve ser, retrata a essência desse livro. Hoje, tal como prometido na semana passada, trago-vos a continuação do livro A Criada, de Freida McFadden. O Segredo da Criada é, então, a continuação do livro anteriormente citado. 5 anos após os acontecimentos de A Criada, Millie pensa que pode construir uma vida normal, formando-se como assistente social e trabalhando para outra família rica. Mas está muito enganada. Misterioso, intenso e viciante, como um verdadeiro thriller deve ser. Millie nunca entra no quarto de hóspedes. Uma sombra abate sobre o rosto de Douglas, Garrick, ao tocar na porta do quarto com a ponta dos dedos. É que a minha mulher está muito doente. Enquanto me continua a mostrar o seu incrível apartamento penthouse num dos prédios mais vistosos da cidade, tenho um pressentimento terrível sobre a mulher fechada naquele quarto. Mas não posso arriscar-me a perder este emprego, pelo menos se quiser continuar a manter o meu segredo. É difícil encontrar empregadores que não façam muitas perguntas, especialmente sobre o passado. Nesse aspecto, agradeço a sorte dos Garrick me terem contratado. Posso trabalhar aqui durante algum tempo, ficar sossegada até conseguir o que quero. Arrumar e limpar a sua deslumbrante penthouse de vista panorâmica sobre a cidade e preparar-lhes refeições sofisticadas na sua cozinha reluzente. O emprego quase perfeito. Só ainda não conheci a senhora Garrick, nem espreitei o quarto de hóspedes. Tenho a certeza que a ouço chorar às vezes. Também já reparei em manchas de sangue na gola das suas camisas de dormir quando estou a lavar a roupa. Um dia, não consigo evitar bater à porta. E, quando se abre suavemente, o que vejo lá dentro muda tudo. Pronto, esta é então a minha sugestão de hoje. Para mais informações sobre o livro, consulte o.pt. Boas leituras! Em mais uma viagem na máquina do tempo da história do cinema, o José Ribeiro fala-nos hoje das primeiras câmaras de filmar e projetar do cinema, o cinetoscópio, de Edison, e o cinematógrafo, dos irmãos Lumière. Olá a todos! Hoje venho falar-vos sobre a primeira câmara de cinema. Em 1890, Étienne Jules Marié inventou o fuzil fotográfico, um instrumento composto por um disco com orifícios capazes de captar uma imagem a cada passagem, a uma velocidade de 12 frames por segundo, todos registados numa única imagem. No ano seguinte, o assistente Thomas Edison, William Dixon, inventou um sistema de engrenagem para uma tira de 15 mm de película de celuloide. Um aparelho chamado de cinestópio, que permitia a observação através de um furo, e foi o percurso de todos os subsequentes aparelhos de filmar, passando a largura do seu filme para 360 mm, a ser considerado internacionalmente. Em 1893, este projeto foi aperfeiçoado pelos irmãos Lumière num inverno chamado cinematográfico. No dia 22 de 1895, organizou-se um evento nas dependências da sociedade francesa, em que projetaram para uma pequena plateia o filme A Saída dos Operários da Fábrica Lumière. Apesar de ser uma curta apresentação de 70 segundos, a primeira produção cinematográfica dos irmãos Lumière foi seguidamente exigida em diversas reuniões públicas até chegar ao grande público em dezembro daquele mesmo ano. Entretanto, os responsáveis pelo material preferem deixá-los impactos por causa do seu valor incalculável. E foi assim que surgiu a câmara de filmar. Depois dos escândalos de assédio sexual que surgiram no seio do mundo da moda, estaremos perante um novo paradigma de inclusão nesta área. O texto da Diana Diniz traz-nos algumas novidades. Olá, boa noite. Hoje falaremos sobre a agência Victoria's Secret e os seus modelos atuais. Victoria's Secret já foi uma agência icónica nos anos 2000, pelo facto de as suas modelos serem tão magras ao ponto de terem um peso e um corpo totalmente inalcançável. Hoje em dia, a agência está a ser criticada, pois as modelos atuais são pessoas que não estão no padrão atual, ou seja, são pessoas com deficiências, como, por exemplo, sem uma perna, sem um braço, cegas ou até mesmo paraplégicas. O que a sociedade não está ou não quer compreender é que não importa o tipo de corpo, mas sim apresentar as roupas da marca para provar que qualquer roupa serve para qualquer corpo. As agências andaram durante muitos anos a colocar modelos super magras ou, como eu disse no início, com um corpo e um peso totalmente inalcançável. E é por isso que é tão criticada atualmente. Até à próxima. Easy come, easy go. That's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open. Why were they open? Ooh. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch a grenade. My car. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, yes you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch a grenade. Esta semana da Mafalda tem como assunto as polémicas palavras do secretário-geral da ONU, António Guterres. As suas palavras caucionam ou legitimam os crimes feitos pelo Hamas? Como defendem os governos israelitas? Que importância terá agora a ONU na resolução deste conflito? O tema da minha crónica política desta semana prende-se mesmo com as últimas declarações polémicas de António Guterres. Na abertura da reunião do Conselho de Segurança, Guterres condenou os atos de terror e sem precedentes perpetrados pelo Hamas em Israel, mas admitiu ser importante reconhecer que os ataques do Hamas não aconteceram do nada. O embaixador israelita junto às Nações Unidas, ONU, Gilad Erdan, pediu, no passado dia 24, ao secretário-geral da ONU que se demitisse imediatamente após ter dito que os ataques do Hamas não aconteceram do nada. O secretário-geral da ONU, que demonstra compreensão pela campanha de assassínio em massa de crianças, mulheres e idosos, não está apto para liderar a ONU. Peço-lhe que renuncie imediatamente, escreveu o diplomata na plataforma X, antigo Twitter. Não há qualquer justificação ou sentido em falar com aqueles que demonstram compaixão pelas mais terríveis atrocidades cometidas contra os cidadãos de Israel e o povo judeu. Simplesmente não há palavras, acrescentou. Ora, temos sem dúvida aqui um clima de grande tensão na política internacional. Parece-me que aquilo que Guterres fez, na verdade, foi apenas condenar a morte injusta e cruel de milhares de civis. Nada mais do que isso, e obviamente não me parece que uma demissão possa ocorrer. Talvez o discurso tenha tomado algumas proporções mais graves pela frase "não aconteceram do nada". Talvez ele pudesse ter utilizado outra frase. De qualquer forma, não me parece que sejam declarações a ser penalizadas desta forma. E não me parecem declarações injustas. De qualquer modo, esta situação veio sem dúvida descredibilizar muito o papel que a ONU pudesse vir a ter nesta guerra e, portanto, as Nações Unidas não conseguirão impor a paz. Já antes seria difícil de o conseguirem fazer, mas agora parece-me que ainda será mais difícil e sem dúvida que é lamentável que a situação aconteça. De qualquer forma, refiro mais uma vez, não me parece que haja aqui qualquer demissão. O que resulta destas declarações é mesmo uma perda de credibilidade pela ONU. No panorama da política internacional, a Beatriz centra, uma vez mais, a sua atenção na política francesa, nomeadamente a intenção do presidente da França de consagrar o direito ao aborto na Constituição do país. A França vai consagrar o direito ao aborto na sua Constituição, anunciou no dia 29 de outubro o presidente francês Emmanuel Macron nas suas redes sociais. Uma proposta de lei nesse sentido será apresentada ao Conselho de Ministros até ao final do ano para que, em 2024, o direito ao aborto das mulheres seja irreversível, escreveu Macron. O chefe de Estado assumiu este compromisso a 8 de março, Dia Internacional dos Direitos da Mulher, em resposta às preocupações suscitadas pela anulação, há um ano e meio, da decisão que garantia o direito ao aborto em todos os estados dos Estados Unidos. Em França, o direito à interrupção voluntária da gravidez está atualmente consagrado numa lei ordinária que data de 1965 e a sua consagração no direito constitucional dificultaria qualquer tentativa futura do legislador de o abolir ou de limitar fortemente, segundo os seus defensores. De acordo com uma sondagem de novembro de 2022, quase 9 em cada 10 franceses, 86%, são favoráveis à consagração do direito ao aborto na Constituição. Os últimos números oficiais, publicados em setembro, mostram que o número de abortos em França aumentou para 234 mil em 2022, após 2 anos de declínio excepcional devido à epidemia de Covid-19. Yeah! É quando um homem quiser. Palavras ditas por Ária dos Santos. Vem isto a propósito da sugestão de viagem desta semana pela voz da Mafalda. Uma viagem até ao mercado de Natal do Campo Pequeno, em Lisboa, entre os dias 30 de novembro e 11 de dezembro. Natal é em dezembro, mas em maio pode ser. Natal é em setembro, é quando um homem quiser. Ária dos Santos. Apesar de ainda estarmos apenas em novembro, já estão a pensar nos mercados de Natal? Então, se sim, a sugestão desta semana é para vocês. O Mercado de Natal no Campo Pequeno realiza-se de 30 de novembro a 11 de dezembro de 2023, sendo que a antiga Arena de Touros, no Campo Pequeno, oferece um Mercado de Natal vibrante com mais de 140 barracas. Atividades divertidas e workshops estão disponíveis para toda a família. Os vendedores oferecem deliciosas comidas, artesanato português, brinquedos, vestuário, decoração e artesanato variado. O mercado, que acontece sempre durante um fim de semana, no final de novembro ou no início de dezembro, é um lugar popular para procurar presentes de Natal graças a um grande número de artesãos num só lugar. O mercado é geralmente aberto das 11h30 às 21h30 e a entrada tem o custo de 2€. Portanto, este é o primeiro de muitos mercados de Natal que vou sugerir até ao meio de dezembro. Comece já a planear as suas viagens de Natal, divirta-se e boa viagem. E agora destacamos algumas das atividades desenvolvidas pelo agrupamento. Os alunos de cozinha, pastelaria e restaurante-bar deslocaram-se a Ilhavo, onde visitaram o navio Museu Santo André, utilizado na pesca do bacalhau, e o Museu do Bacalhau. Muito se aprendeu acerca deste pescado, tão tradicional na dieta portuguesa. Na semana passada, aconteceu a tomada de posse da nova Associação de Estudantes da Escola Secundária e da Escola Básica nº 2 de Oliveira do Hospital, com a presença do Presidente da Câmara, Dr. Francisco José Rulo, da Vereadora da Cultura, Professora Graça Silva, dos membros da Direção do Agrupamento, Professor Carlos Carvalheira e Professora Cristina Borges, e dos convidados João Pedro Caseiro, Presidente da Associação Académica de Coimbra, e João Paes. Esperamos que este seja um bom ano de trabalho e parabéns à nova Presidente, Sara Marques, e a toda a sua equipa. O Halloween, ou Dia das Bruxas, é uma celebração popular de culto aos mortos de origem anglo-saxónica, comemorada anualmente no dia 31 de outubro. A cultura de celebração do Halloween, embora não sendo tradicional em Portugal, tem vindo a ganhar popularidade. E neste âmbito, o nosso agrupamento assinalou este dia com as mais variadas atividades: exposições, pinturas faciais, leituras de poemas e decorações de reter a respiração, vampiros, teias, fantasmas, bruxas e esqueletos, doçura ou travessura. E o nosso restaurante, aqui de Aldente, continua a surpreender e a deliciar todos que por lá passam. Esteja atento e faça a sua reserva através do número de telefone 238-600-740. Porsche, rolling on my wrist, red diamonds up and down my chain. Uh-huh. Cardi B, straight stunning, can't tell me nothing. Bossed up and I changed the game. It's my big bronze boogie, got all them girls shook. My big fat ass, got all them boys cooked. Huh. We're from dollar bills, now we popping rubber bands. Yeah. Bruno Sang, tell me while I do my money dance, like hey. Flexing on the gram, like hey. Hit that Lil Jon, okay. Okay. Okay, okay. Oh yeah, we dripping the. Ow. Ooh, don't we look good together? There's a reason why they watch all night long. Yeah, I know we'll turn heads forever. So tonight I'm gonna show you off. When I walk away with you, agradecimentos especiais a Matilde Martins, Mafalda Correia, Beatriz Pato, José Ribeiro, Ana Ribeiro, Diana Diniz, Ricardo Neves, Basílio Lima e Ana Mendonça. Na revisão e edição de textos, Basílio Lima. Na sonoplastia, Ricardo Neves e Sebastião de Campos Alves. E a todos os nossos ouvintes, continuem bem. Continuem na companhia da Rádio Boa Nova.